Santana 3171. 3171, você? Autoriza, Motiva. A voz de Coloração Santana Recife, seja transferida ao militar. Ok, aguardando e subindo, tá? 3171. Deixa eu levar o centro Recife em 128, decimal 35, alternando 123, decimal 8. 2835, 232, modelagem. Geral 9978, dessa via chegada a Bomé de Ema para o nível 050, com estima de Salvador 1008. Para o 050, 108, via chegada a Bomé de Ema, geral 9978. 759, canceladas as restrições de altitude em Belo, desça para 2000 pés, altímetro 08. Estão 3 AVS, é com pista 0, continua com o Belo. Descendo para 2010, com o Belo, reporta no localizador do 9749, 15 da Cúrcita. Federal 9978, Rui e Tati. Tem na flor de Tati inicialmente. Salvador, muito bom dia, o coach estava nas altas 72 e sua descida está tomando o cavalo de descida para 160. O 9972, desça via chegada a voo MED 1 para o nível de voo 050, o último dia em Salvador 08. 050 via pro MED 1-0-1-8, continua o 972. Reautorizado 3.010 ao altímetro 908. 3.018, Sidral, 9978. Sidral 9978, solicita desvio à direita, devido à informação, e depois retorna para interceptar a descida. Desvio à direita, o Sidral 9978, reduza para 180 mais. Reduzindo para 180 mais, Sidral. Salvador, até 3153, informação Golf, autorização Galeão. Até 3153, informação Golf, confere, autorizado Galeão via rota do plano, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, Leda, transição Doppler, decolagem da 1-0, curva direita. Transponder 5257, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Galeão, nível 340, rota do plano de voo, decola da 1-0, direito a ponto, Sango, Uno, Rua Lida, após Tocla. Transfone 5257, controle 208, tá? 3153. Correto, 3153, aposto para o Xivex, realmente, Portão 3. Ativo Xamará, Portão 3, puxando a minha, só confirmando a posição após ele, é Delta, Oscar, Kilo, Lima, Alfa. Ativo, é Lima e Índio, Tóquio. Tóquio, 7. Meu Mike é Juliette, bom dia. Informação Golf, aguarde no Scott. Oi, voo 179, não. A onda. Voo 759, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero. Feito 1, 2, 0 graus. 079, que foi pista molhada a partir do segundo terço. Azul 5126 Galeão 3854 109. Azul 5126, táxi direita via Índia até o ponto de perto da pista no 0. Reporte pronto para decolagem, QNH no 018. No 018, táxi via Índia, reporte ponto de perto no 0, Azul 5126. Mike e Juliette, direcionar a guarda de cópia. Pessoal, quero mais uma coisa pronta de 5-1-2-1. Esse azul 5-1-2-6. Após passagem da nave que pôs autorizado a alinhar e manter pista no zero, agilizando manobras, informo segunda aeronave agora final de 8 milhas aproximadamente. Ok, após o cruzamento da aeronave azul, a nossa direita foi autorizada a alinhar e manter a guarda da decolagem 5-2-3. Cargo 9972. Campeão da rejeição de altitude de prato, desce para 2.000 pés, o altímetro 1-0-8. Autorizado a ser pista na zero, após estar por turno, e a ser autorizado. É com a sua autorizada. Está autorizado o INS X-Ray na pista 1-0, após estar por voar turno, e passará estabilizado. Confirma a altitude, por gentileza. 2.000 pés, o altímetro 1-0-8. 2.000-1-0-8, coach, passará estabilizado na nossa X-Ray. Zero 9978, vai passar sempre, vai baixar para lá. Zero 9978, bom dia. QNH no 018, continua aproximação, aguarde pista livre. Informa o Embraer da Azul, aliado cabeceiro no 0, preste a iniciar a rolagem. Relativo, aguarde a pista livre, Zero 9978. O Azul 5126, autorizado decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 07 nós. Pista no decolagem, pista no 0, Azul 5126. Mike e Juliette, já vai mais um minuto. Geral 9978. Para informação, pista molhada a partir do segundo terço. Autorizado pouso, pista no 0, vento 1,10 graus, 07 nós. Vive pouso 9-0, centro das condições da pista, Geral 9978. autorizado para 3153, abaixo de táxi. Olá, Mike Aguilete, táxi à esquerda via pista, poste em leve pronto, cabeceira 17. Cargo 9972, solo aos 59, livrou via Eco, segue táxi Alfa Kilo até o Pátio 3, atende ao balizador. 59, Eco Alfa Kilo, Pátio 3, atenta ao balizador 9972. Alterno 26, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260, 288, conheci, fazer 526, bom dia, capa. É. Este Mike Eco Juliette, bem falado aos 01, chamei o controle Salvador 120, vai chamar 8 1. Juliette, bom dia. Contato radar na decolagem, suba via saída Coral 1 no Bravo, para nível 100. Juliette, Coral 1 no Bravo, Mike Eco Juliette. 153, cuidado do táxi à direita via Índia, até o ponto de saída da pista no zero. Reporte quando o ponto de saída da colagem, o Kenyagão no 018. Ativo direita Índia, no ponto de saída, reporta pronto, tá? 3, 1. Sintra 3153. Cruzada linha, manter pista 1-0. Ok, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Sintra 3153. Funciona a estação do controle, após decolagem, mantém proa até atingir 4.000 pés, ok? Ativa, após decolagem, mantém a proa até 4.000, Sintra 3153. Correto, 3153. Ao alinhar, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 6-2 nós. Aí decola, foto, mantém proa até 4.000. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, confirme da colada presente. Guardião 05, decolagem a critério do Pátio do Grael, o vento 110 graus 079, reporte para o solo. Sintra 3153, decolado ao 07, chama o controle de Salvador 120, décima 8. 08, bom dia, 3153. Contato rodada de decolagem, mantenha o eixo de decolagem até 4.000 pés, após 4.000 pés, direto Lita. Por vigilância, 3153. Em frente até 4.000, avanço Lita, 3153. Guardião 05, confirma a pneu já autonomia? favor, no vai ver 3-0-1-5-9. Chefe, novo farol de Itapuã, transfere para o controle 120-8. 120-8, transfere. Romeu, hotel Romeu Golf,

uma ideia para fazer desse jeito. Alfa Yankee X-Ray, para os ingressos da parte principal, ponte 01. Autorizado Alfa Yankee X-Ray, ponte ao término. Autorizado e chamará ao término do box Alfa Yankee X-Ray. Ground Lieutenant 6211, position number 4, push back on track. O azul Alfa Yankee X-Ray, ponte 0 em última autorização, mantém a posição, aguarde para prosseguir, vai bloquinho. Ok, mandar a posição Alfa Yankee X-Ray. Genet 621, it's going to have approved, you're going to be ready for taxi. Approved, call it back. Genet 225, autorizado NL, decolate com 0, 8, 1, 2, 0 graus, 0, 8, 9. Aí, decolate. Sustained Franco, bom dia, contato atrás estabelecido, 60 milhas, sudoeste, El Salvador. Oi, com média, 45 para chegar a Boa Média 1 e reporte meio de ar descida, azul 2765. Boa, Boa Média para Boa Média 1 e já media o azul 2765. Desce mantenha 1-1-0. Desce mantenha 1-1-0. Confirmação, chefe de rádio. Alto e claro. Seria 1-4-2-0-1. Autorizado até o conselho da Cristina Zero via Paz Taxi Índia. Irá seguir o 3-2-0 da Avianca. Realizando o feedback no trabalho do 4. Reposte pronto no ponto de espera 1-0-1-8 no ajuste. Vindo para o ponto 0 no 0, vantagem 1 a Avianca, depois está pronto. Faz o 4 a 0. Autorizado a chamar ao término Alfa e até 1.5. Próximo 12 horas, 7.5 milhas, mesmo rumo, passando 1.45, descida para 1.10, a Bahia da Companhia. Quase o apoio no equipamento, muito obrigado. Controle azul 4958 para descida. Azul 4958, desça para o 050. 050, 4958, deseja que mantenha a velocidade reduzida ou pode descer normal com 240? É, via, chegando às restrições de velocidade da carta. Gente, vai respeitar as restrições. Azul 2775, desça para 3.000 pés, altímetro 1.08. 3.000 com 1.08, 2775. Channel 6211, good morning, with a contact on the departure, climbing and claim 260. Island 3, when available, request for direct, we have a Geral 9970, completa o ILSC, chame torre 193995. Obrigado. O Chanel 6113, que faz a versão da posição. Obrigado, obrigado, obrigado, 6211. passarei 22 na transfere ideal de descida. Passarei 2229. Vem posição TAP para interceptar a chegada no médio 1. E vista para o nível de voo 050. Voltinho para o Salvador 108. 050, 1018, voo TAP, o 2228. Azul 2775, desça para 2000 pés, está autorizado a ver 7, pistão 0, reporte lucro 0. Autorizado ILS, Santra 2000, reporte estabilizado 2775. Azul 4201, autorizado decolagem, destino 0, vento 120 graus, 109. Decolagem 4201. Federal 234. Contact now, Recife Center on 128.8, back up 126.0. Okay, 128.8.1260. I don't think we have a call sign 6225 right now flying with us. Azul 4958.0. Azul 4958. Desça para 3000 pés, voltinho, trono 08. 201, contato radar na decolagem, suba via saída salvo 1 para o nível 300. Via 300, acerta. 6225, ponto de salvador. Escuta na lei 6225, chame o centro de Cife, 128.8, alterno 2000.0. 28.260, um bom dia na lei 25. Azul 2775. 2775, chame torre 18, decimal 95. Torre Salvador 19, decimal 95, azul 2775, boa. Boa. Azul 4958, desça para 2000 pés, está autorizado a ver 76, pistão 0. Reporte completo. 2000, autorizado a ver 76, da 10, 4958. Salvador, muito boa, azul 2775, estabilizado, tem o campo à vista, 1.700 pés. Azul 2775, bom dia, autorização, pistão 0, vento 90 graus, 08 nós, pista molhada, parte do segundo curso. Livre pouso 2775, sente. O 4958 reduza para a velocidade de aproximação final, está seguindo o ETR da companhia, a separação mínima regular está, oscila no ILS, reduzindo, chama o torno 8095. Está reduzindo para a velocidade de aproximação 4958. Golf Check Rádio? É o meu Golf na escuta, tá na suburbana. Certo. Salvador, muito bom dia, 4957 na final estabilizada.